como um elemento assim de científico, de base praticamente, para entender por que que, por exemplo, o ser humano tem angústia, por que que tem fobia, por que que tem doenças físicas, por que que ele se entrega a operações, na maior parte das vezes, desnecessárias, por que que ele está toda hora indo a médicos, a hospitais, se internando até, e principalmente ingerindo uma quantidade fantástica de medicamentos. Então, o que acontece é o seguinte, é que o ser humano, ele praticamente dividiu a vida dele em duas partes. Uma seria o elemento, assim, interior, né? Seria os elementos que ele sente no interior dele, são as ideias que ele tem, o pensamento, a parte de intelectual praticamente, e outro, a parte exterior, o mundo exterior. Então, no mundo interior, os senhores vão notar que poucas pessoas prestam atenção, por exemplo, ao que sente. Poucas pessoas dão atenção ao que está no interior de cada uma delas. E todos os métodos, todas as orientações que dão na sociedade para aliviar o ser humano dos sintomas, das doenças, das angústias, das fobias, das ansiedades, toda a orientação é sempre assim, procurando algo no mundo exterior. Por exemplo, se tem uma ansiedade, então dá um anti-ansiolítico, né? Um elemento que, um medicamento que tira praticamente ou neutraliza a ansiedade. Ou então, se tem uma angústia, então dá um calmante, quer dizer, um elemento para o indivíduo deixar de lado a angústia, a depressão, a fobia. Ou então, aconselho, né? Exercícios, a pessoa correr, a pessoa entrar numa academia, praticar esporte, ou então aconselha uma série de elementos assim exteriores para ver se a pessoa consegue, vamos dizer, deixar de lado aqueles sintomas. Então, indo, por exemplo, às praias, indo a viajar, e tomando um avião, até indo para o exterior, como se fosse possível o ser humano ficar fora de si. É por isso que chamam a doença o ato do indivíduo estar fora dele. Então, o elemento que eu reputo como mais importante e fundamental, até o próprio Freud, que era médico, né, neurologista, ele é que levantou essa questão, que devia haver a questão da inveja, né, a questão dos sentimentos internos da pessoa, que isso era muito importante, porque ele notava nas pessoas assim mais doentes, as pessoas internadas, né, as pessoas que eram obrigadas a ser internadas, né, porque tinham fúria, tinham raiva, quebravam, atacavam os outros, ou então, no caso contrário, na depressão, elas queriam se suicidar, não tinham mais interesse pela vida, elas se arranjavam todos os meios para destruir, até mesmo atacando o próprio corpo. Então, o mundo ficou dividido entre essas duas ideias. Então, essa da medicina atual seria tratar o ser humano com medicamentos, ou então com operações, né? Com algo assim físico, sensorial. E ficou dividido dessa maneira. E uma outra orientação seria de tratar o ser humano através da religião. Então, aí é o sucesso, né, das igrejas, essa questão de achar que o ser humano é só vítima de demônios, de maus espíritos. E o que nós tentamos fazer foi uma junção entre essas duas orientações, mostrando que existe sim doença física, que o indivíduo tem dores no corpo, que o indivíduo tem intoxicações, que o ser humano é muito sujeito a doenças físicas também. E, de outro lado, a questão, vamos dizer assim, psicológica, né, que pode ser identificada com a questão espiritual. E o indivíduo procurar o mal dele, os males dele, no interior, né, nos sentimentos contraditórios, nas fúrias, nas raivas. Então, nós fizemos essa junção entre o elemento sensorial e o elemento psicológico, é claro, dando ênfase à parte psíquica. Então, eu vou dar um exemplo, né, e que, aliás, é muito comum. Então, a pessoa vem aqui, geralmente a pessoa nova ainda, meio adolescente, dizendo que ela sofre porque a família não dá o que ela quer, né? Que a família judia muito, que ela podia ter isso, podia ter aquilo, podia passear, podia ter uma vida mais folgada, e era obrigada a ir para a escola, é obrigada a estudar e obedecer a certas regras sociais. Então, a gente pergunta para a pessoa, né? Então, essas pessoas que te obrigam a obedecer às regras sociais, né? A que associa? Então, ela vai dizer, são pessoas, assim, ruins. São pessoas, assim, inimigas da minha vida. Então, eu digo, então, essas pessoas representam uma atitude sua de inimizade com a própria vida. Então, você não se aceita assim numa vida mais, vamos dizer, equilibrada. Então, essas pessoas que querem que você estude, que você trabalhe, que você seja útil, são pessoas que querem que você tenha equilíbrio. E você vê nessas pessoas justamente a falta de equilíbrio, uma inversão. Agora, isso é importante verificar que essa inversão vem da inveja, né? A pessoa que não aceita, vamos dizer, uma vida assim mais equilibrada, é porque tem muita inveja. Então veja a que ponto chegaram as inversões do ser humano. Uma grande inversão é o ser humano querer viver sem trabalhar, né? É como fala o positivismo, que a pessoa pensa que o dinheiro cai em árvores, né? Cai das árvores. E não que para a pessoa que não tem herança, pessoa que não tem uma fortuna de família, qualquer dinheiro que ela queira ter depende do trabalho dela. Então, um grande problema é a pessoa pensar que não precisa trabalhar e irá correr tudo bem. E não que o trabalho faz parte de 70% da vida da pessoa. A pessoa que não trabalha tem 70% da vida dela jogada fora. Vamos dizer, se ela fosse viver uma ideia, né, de 80 anos, então 60 anos, mais ou menos, seria jogado fora, porque ela não trabalhou, portanto, ela não foi útil, não só para os outros, mas para ela mesma. Então, uma segunda maneira, né, da pessoa estragar a própria vida, de ficar doente, é querer resolver tudo através de agentes químicos. Então, tem uma dor de cabeça, se fala algia, né? Tem ansiedade, tem angústia, então ela ingere medicamentos. Então são pessoas chamadas hipocôndricas, né? Que sustentam a indústria farmacêutica, que sustentam esses grandes aglomerados de medicamentos, né? Que, afinal de contas, eles, a função dos medicamentos é de esconder o sintoma, de esconder o motivo que a pessoa tem das doenças dela. Então, a maior parte das pessoas tem verdadeiras farmácias em casa com remédio para todo tipo de sintoma. São pessoas hipocôndricas, como eu falei, que não saem dos médicos, né, que têm uma vida devotada ao estudo de medicamentos. E ela, a maior parte, entende mais do que os próprios médicos a função de cada medicamento, e quando o médico aconselha um remédio, fala, não, isso não é bom por isso, mas isso, mas isso, mas isso. Então aconselha outro, não, isso causa esse distúrbio, mas aquele. E aí o médico fica desapontado porque nota, né, que ele já experimentou de tudo. E uma terceira maneira de viver uma vida assim fora da realidade, doentia, portanto, é essa ideia da pessoa poder consumir tudo aquilo que ela quisesse, né? Que, aliás, veio da França essa orientação dos sociólogos dizendo que o mundo do trabalho estava acabando, que agora entraria uma geração e não precisaria mais trabalhar, porque o mundo não precisava mais do trabalho. Veja que a própria ideia do sociólogo é uma ideia invertida, né? E a ideia de tirar emprego que a sociedade tem, né? De mecanizar tudo, de automatizar. Tem fábricas, por exemplo, da General Motors, que praticamente não precisa mais de empregados. Os aparelhos mecânicos, né? Os robôs, como fala, eles fazem todo o trabalho de construir um novo carro, uma nova máquina. Então, a ideia de que a sociedade atual não precisa mais trabalhar é uma ideia de tornar o ser humano doente. Então, esses três elementos é o que causa mais doença, ou seja, né, a questão de pensar que não precisa trabalhar para ter meios para viver bem, porque é o trabalho que dá dignidade, né? O indivíduo que não trabalha, ele não tem essa energia interna para, inclusive, dar saúde para ele, para o próprio corpo, para a vida psíquica. Em segundo lugar, o uso exagerado de agentes externos para querer curar as doenças, ou seja, os medicamentos e operações e tudo isso. Em terceiro lugar, a questão de consumir. O mundo está sendo consumido porque o indivíduo, ele quer encontrar felicidade nas compras. Então, tem indivíduos que fazem, que gastam, né, quantias que não têm, que eles vivem quase diariamente em lojas, assim, querendo comprar tudo o que pode. Agora, aqui nós temos vários psicanalistas, eu gostaria que eles dessem as ideias, o que eles acham, né, dessas questões todas da psicopatologia. Então, doutor Kepler, eu estava pensando nessa questão das pessoas que procuram muitos médicos, né, que praticamente toda pessoa é, assim, um pouco neurótica, né? E eu estava notando que todas elas praticamente são o que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, uma compulsão não só pela doença, mas por procurar um médico. Então, o que a gente nota é o seguinte: às vezes as pessoas têm até doenças bem simples, mas elas vão tanto ao médico que acabam sendo submetidas a essa cirurgia. Eu tenho um caso de uma paciente que ela tinha uma dor abdominal, ela, assim, de tanto procurar um médico, ela acabou sendo operada. E aí, depois da cirurgia, a dor abdominal ainda não havia melhorado. Aí, depois, pesquisando um pouco mais a parte psíquica dela, ela relatou que na infância um irmão tinha dado um soco na barriga e que ela sempre ficou com aquilo na cabeça, que o problema estava ali. Aí eu perguntei para ela o que ela via, né? O que ela associava àquele soco do irmão. Ela falou a agressividade. Aí eu mostrei para ela, né, que essa agressividade que ela tinha dentro dela, que ela nunca quis se conscientizar e que ela acabou com tudo isso agredindo o próprio corpo, se submetendo a uma cirurgia que foi desnecessária, porque não encontraram nada lá. Quer dizer que o que ela fez com o corpo dela foi uma agressão infinitamente maior do que esse soco do irmão, não é isso? Então, se a pessoa não entra nessa questão emocional, e infelizmente os médicos não têm esse preparo, então muitas vezes a pessoa acaba, muitas vezes, ficando até numa mesa cirúrgica, né? E a Selma? Então, eu acho que um livro importante do Dr. Kepler para tratar desses assuntos é A Origem das Enfermidades, né? Que lá uma das teses importantes é que se a pessoa está mal, é porque ela está atacando, ela está negando de alguma forma o bem que ela tem na vida. E a gente sofre porque já rejeita o bem que já tem. E todo mundo pensa que sofre porque não tem o que gostaria. Então, o que acontece? As pessoas vivem a vida buscando fora, né? Bens que elas acreditam que estão faltando na vida. Então, vai buscar no dinheiro, nos relacionamentos, viagens, tomando droga, né? E então, é uma questão muito importante essa, da pessoa perceber que todo o bem-estar e o bem que ela precisa na vida já está no interior dela, né? É uma questão de parar de rejeitar. Agora, eu gostaria de perguntar ao Léo, ele está fazendo a revisão do meu livro chamado Universo dos Espíritos. Então, eu gostaria que o Léo desse um parecer sobre esse assunto relacionados com a patologia, né? O que que o Léo está achando desse livro, tudo? Eu, fazendo esse índice, a gente tem que ler o livro assim detalhadamente, né? Então, o senhor explica nesse livro que o ser humano é principalmente vida psíquica, não é a nossa parte física, é uma consequência, né, dessa vida psíquica. E mesmo que a pessoa se julgue materialista, digamos, ela tem essa vida psicológica muito grande, muito influente, né? O próprio demônio é materialista, né, Léo? Pois é. O Lúcio estava diante de Cristo e não sabia quem ele era. E só oferecia bens materiais, né? Então, e aí no livro o senhor mostra que a pessoa, ela tem um relacionamento nessa vida psíquica, espiritual, com seres espirituais, né? Então, ou eles são os bons, que são chamados de anjos, etc., ou ruins. Então, é muito importante a pessoa ver como que ela tem esse relacionamento, mesmo que ela nunca tenha pensado nisso, ou até não acredite, mas ela tem. Então, o senhor não acha que foram os demônios que trouxeram as doenças para os seres humanos? É, eu acho que sim, porque eles têm muita inveja, né, do ser humano, então trazem ideias assim para o ser humano de rejeitar a vida, de fazer, de não trabalhar, de ficar em coisas superficiais, ideias que vão diminuindo a energia da pessoa e ela acaba adquirindo doenças. Porque Adão e Eva, né, quer dizer, os primeiros seres humanos, né, quando foram criados, eles estavam no paraíso, não estavam? Eles estavam lá no paraíso, não tinham morte, não tinham doença, não precisavam nem trabalhar para viver, porque tinham tudo o que podia ter um ser humano. Então, e depois veio o tentador lá e tirou, através da desobediência, né, da inversão, ao ser humano desse paraíso. O senhor está de acordo? É, claro. Então, o ser humano que tinha tudo achou que ele negando, ele teria mais liberdade, né? De negando, ele teria tudo aquilo e mais a sua livre, o seu livre-arbítrio. E aí começou a negar o bem e acabou entrando no sofrimento, nas doenças, etc. Então, vem do demônio mesmo. O senhor conhece aqueles quadros, né, que mostram que a pessoa tem um anjo do lado direito e um demônio do lado esquerdo tentando? Uhum. E o que que acha dessa figura? Ah, eu acho que representa bem a situação do ser humano. E é uma ideia, assim, que é muito conhecida, né? Acho que a maioria das pessoas tem essa ideia de que tem esses dois, essas duas influências e que ela escolhe a cada momento uma ou outra. E que não sabe também que eles estão falando na cabeça do ser humano cada segundo do dia, né? É, e a inclusive pessoa incentivando o ser humano ao mal, né? É, e um monte de intrigas e confusão que eles têm já lá no reino deles, né? E que querem e que instalam aqui na Terra. Só que a desvantagem nossa é muito grande, porque nós não temos essa percepção clara de que isso está acontecendo. Se vem uma má companhia, vamos supor, um mau amigo, a gente pensa, pode refletir, pode perceber melhor, e tem uma opção de escolher melhor do que desse assédio que a gente sofre, do ponto de vista espiritual, porque a gente não percebe que são outros seres que estão intrigando na mente. Não, é um livro, vamos dizer, amedrontador, né? Porque é um livro que mostra como o ser humano é vulnerável, né, aos espíritos malignos. É, sem exceção, né? Todo ser humano, uns mais, outros menos, mas todo ser humano está nessa condição. Então se preparem com esse livro. Quem conseguir ler do começo ao fim, é sinal que está bem exorcizado. Mas a maior parte, viu, Cláudia, não vai conseguir ler do começo ao fim. Acredito que não. Mesmo, sabe, Dr. Kepp, os seus livros, normalmente, ninguém pode pegar e ler de uma carrada só, né? De uma vez só. É, toda pessoa, para ler um livro seu, ele lê alguns capítulos por dia, mas a leitura dos seus livros requer muita reflexão, muita interiorização, muito raciocínio e sentimento. Então, a pessoa não pode ler assim rapidamente, sob pena de jogar fora as pedras preciosas que a gente encontra nesses livros. Mas e se aí... vocês quiserem saber mais a respeito, liguem para 3032-3616. 3032-3616. Ou então dirijam-se diretamente na sede da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Aqueles que têm internet à disposição, acessem o site www.trilogiaanalítica.org. Palestras todas as semanas, abertas ao público, gratuitas, livros, programas de televisão e sessões de psicanálise individual e de grupo, além de uma série grande de atividades. Até a semana que vem.